Tô, confirmo de refazer agora o Copa 04, ao último dia. Copa 04, negativo, não recebemos sua última entrega. 04. Azul 4082, autorizado o táxi via Juliette 01 no portão. Juliette para 01, 4082. Alexa 7642, clear taxi until hold point, runway 10, via main apron and taxiway India. At the hold point, maintain position, contact tower 118.95. Correct, in April, then India 918.95, Alexa 7642. At the hold point, maintain position, contact tower 118.95, Alexa 7642. Position moving, 95,000 feet after intercept, book a departure on climbing to flight level 410. So we're going 3,000 feet to on the book a departure, occupy 072. And this is the Fox Nation, can we proceed now directly, approaching climb directly, flight level 410? Can we continue to climb now? Affirmative, climbing to flight level 410. Flight level 410, occupy 072, Papa. Então, meu Whisky Oscar Bravo aguardando apenas a sua saída. Coordenação com o controle de Salvador. November 507 Sierra Alpha, contact now Recife on frequency 126.85, backup 125.45. 2685 and 245 for the backup, 507 Sierra Alpha, good day. Backup 125.45. 2545, thank you. Cidade já após coordenar dois procedimentos, vetoração para procedimento final ILS do XA 20, Olimpo 08. Tente, será coordenado o Olimpo 08. Ah, tudo certo. Flight level 410, flying UCA. Yes, capitão, que você acha que é o papá. Gona 561 autorizado o ITAP. Graça, Gona 561, fica mais fácil de ver com o São Paulo aqui, Bravo. Bravo, Salvador, Palmas, 380 nível autorizado. Decola da pista 17, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto primeira posição Puído, em saída de rota do plano de voo. Transponder 5003, o controle 120.80, Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo. Correto, PLB? Que autonomia já tem? Papai Romeu, Whisky Oscar Bravo, Pátio 5, para acionamento, TUI, 18.95. Azul 4207, se possível, senhor, estamos um pouquinho atrasados hoje. Coordenação para voarmos a posição ótima ou Dendê? Azul 4207, inicialmente voo Leda, aguarde coordenação com centro. Leda, voando, muito obrigado. Controle o Copa 04. Prossiga a Copa 04. Passa uma parada lá para o estádio, né? Confirme proa. Estágio, continua o estágio por aproximadamente. Cliente, o Copa 04, reporte por término de sobrevoo. O Copa 04. Arcfly 072 Papá, contact final Recife on frequency 126.85, backup 125.45. Complete to receive 126.85 or 125.45, Arcfly 072 Papá, good day. Voo 9162, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 020. 1020, via chegada Mari, 7060, você vai, sabe, direto? Com 1162, autorizado, ITAP. Está presente, atualizado o direto ITAP, voo 9162. Corinthians 08, Tocoia remeteu aos 42, subo para 2000 pés, chame o controle Salvador, 120.8. Subindo para 2000, vai chamar o controle 208, Olimpo 08. Sozo 4207, incrementar a razão de subida e voar na proa de morte. Ok, então vai incrementar a razão de subida, subindo na proa de morte, Sozo 4207. Muito obrigado pela coordenação, senhor. Controle de Salvador, bom dia, Olimpo 08. Olimpo 08, mantenha a proa até 2000 pés, aguardando o vetorista. Mantenha a proa até 2000, aguardando o vetor 08. Controle, confirme se recebe a altimetria do 04. Copa 04, afirmativo, recebo 600 pés de altimetria. Olimpo 08, curve à esquerda, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 360. Esquerda 360, Olimpo 08. Olimpo 08, seu limite é voar nessa proa por 7 milhas. Essa proa por 7 milhas, 08. Voo no 561, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. 4.000 no 020, voo 1561. Voo 9162, desça para o nível de voo 050. Autorizado 050, voo 9162. Voo 9561, desça para 2000 pés, autorizado LSXC, da pista 90, reporte estabilizada. Reportará, descendo para 2000, gol 1961. Romeo Charlie 7642 after takeoff, mantém head until 3000 feet. Clear takeoff runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear for takeoff of 10, black 7642, 10 until 3000 feet. Very much, mantém head until 3000 feet. Lima, Romeo, Charlie, 7642. Cruzeiro Mirim Salvador. Olimpo 08, curve à esquerda na proa 290. Esquerda 290, Olimpo 08. Controle ao Copa 04. Olimpo 08, seu limite é a magnética 120 de Sintra. Exato, a magnética 120 de Sintra, 08. Prossiga a Copa 04. 04. Zero. Solo 790, solo. Assiste a informação Delta, está no portão 6, autorização para Recife. Pelo 790, informação Mike, hora certa 4:30, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5002, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado para Recife. É, via rota do plano, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10 com esquerda, 5002 no transponder, controle 208. Você confirma o nível? Nível 370. Nível 370 para Recife, voo 1790. 1790 correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Voltará. 3395, bom dia, o azul 4207. Departure Lacta 7642, morning, runway heading at 2500 for... Lacta 7642, radar contact on departure, Vine Beach flight level 360 via Momo departure. 360 via Momo departure Lacta 7642. Direita, farol de Itapuã. Afirma aeronave, chama controle. Descida? Paulo 62, desce para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000, 1020, voo no 62. Paulo 62, confirma que está indicada. Indicada 2409, voo no 62. O 962, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 2009, voo no 62. Arinha 7073. Aciona a identificação. Control, Lacta 7642, can we fly Momo or position? Lacta 7642, clear to fly Momo position. I want more, Lacta 7642. Olimpo 08, curve à esquerda na proa 260. Esquerda 260, pelo... Controle Copa 04. Prossiga Copa 04. E prosseguindo pela linha do litoral, intenção é pouso em Salvador. E estacionamento novamente no Pago 5 de Serra. Gente, Copa 04, mantém a linha do litoral, reporte farol de Itapuã. 04. Se possível, pela 35, sem nenhuma inconveniência do 04. Controle, voo 1561, estabilizado ELS. Uno 561, completo final do procedimento ELS X-Ray, chame torre 1918, decimal 95. 1895, voo 1561, grato, confirmação chamada. Copa 04. Torre Salvador, voo 1561. Voo 1561, no chame torre na situação 118, decimal 95. 1561, pouso autorizado pistão no zero, vento 150 graus, 069. Livre pouso pistão no zero, voo 1561. Torre Salvador, é o Copa 04. 0B. Voo 790, você? Afirma. Autorizado, reporte pronto para o TAG. Livre, chama TAG. Cabeceira 35, pairado, Vento 150 graus, 07 nó. Informa Boeing da Gol, final, pista 10. O Copa 04. Dono 561, informação de tráfego para pouso na cabeceira da pista auxiliar, pista 1735, Alfa Sierra 50. Pouso pairado, não interfere. No 561, no Ciência, não tem tráfego na visão. Hotel Romeo Golf e Cajazeiras, visual com Rimac, transfere todos. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, chame agora a torre na frequência 118.95. Chamará a torre, graças. Controle Salvador, exército 1025. Prossiga, exército 1025. 025 está ingressando na reaporte. Gente, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor forte, reporte no através de Interlagos. Certo, meu bom. 025. Olimpo 08, curve à esquerda na proa 230, seu limite é o localizador. Esquerda, 230, passa pelo computador. Passa 7642, contact now Recife, on frequency 126.85, decimal backup 125.45. 1261, correu Copa 04 na base da 35. Vai virar sinal. Seu novo limite é a magnética 0905. Escritório pela magnética 0905. É 7073, controle. Bono 561, autorizado taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, no 561. Limpo 08 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 130. Esquerda 130 para o localizador. Copa 04 sobre a 35. Até o Romeo Golf, considere o salão 54, frequência livre. Copa 04 na 35, tá? Gente, Copa 04, taxia para qual pátio? 05, saindo na primeira esquerda. 050 ou 020, confia o nosso número. Número 3 para pouso, azul 4076. Afirmativo. 4463, aguarde. Saída prevista. Saída coral. Obrigado. Oi, 295. Pessoa, 3 horas e 20. Bono 790, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste no 020, no voo. E a Índia, quando você chama a torre, responde. Limpo 08, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Está estabilizado o localizador, Limpo 08. Barra de transferência, Limpo 08. Limpo 08. Limpo 08, 089. Limpo 08, pistão no 0, voo no 162. Prossiga, papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Decolou de Serra Índia com Índia, está com 2 no PLB Romeu 44, sobre a BR-324, com proa da barra para sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais 500 pés, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, sem interferir nas aproximações. Poste no local de sobrevoo. Sem interferir nas aproximações, mantendo 400 visuais 500 pés, sua escuta permanente, alocado 0115, Mike Juliette Romeu. SM7 Coral, essa ainda com curva direita 0263 ou 208. 4463 com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bono 561, ingresso Juliette, posição 04 indicada. Autorizado ingresso na Juliette para 04, Bono 561. Exército Brasileiro 10025, cheque seu equipamento, não recebo transponder. Olimpo 08, informa um helicóptero mantendo 500 pés no setor norte de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. 08. Salvador, exército 1025. Prossiga, exército 1025. Recebeu a identificação transponder? Negativo, não recebo o transponder, o exército 1025. Comprado. 1790, autorizado a alinhar e manter a pistão 90. Alinhar e manter o 90. Exército 1025, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Ingressará no corredor Interlagos, o exército 1025 reportará em rotatória. Exército 1025, confirma a altitude que está mantendo. 1000 pés. Sim. Olimpo 08, chame a torre na sequência 118, decimal 9. Torre 1895, Olimpo 08. Salvador, Olimpo 08, para a final via LS X-Ray. Passa a vista. Olimpo 08, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na aproximação, aguarde autorização de pouso 08. ...790, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 140 graus, 129. Veio decolagem, 790. Guia Alfa vai reportar de São Juliette, no 162. Exército Brasileiro 1025, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória. Ingressará no corredor Interlagos e reportará na rotatória. Olimpo 08, pouso autorizado, pista 1-0, vento 150 graus, 099. Autorizado pouso, pista 1-0, 08. 290, decolada 59, chame o controle Salvador, 120.80. 2080, gol 1790. Atualmente, com a câmera, prossiga. Luiz Clássica Bravo, táxi até o ponto de espera da Papá, táxi Papá. Os 2000 pés, autorizado Jamo, gol 9790. 2000 vai Jamo, gol 9790. Do 4076, desça para 2000 pés, o ajuste 1020, autorizado LSX-Way da pista 10, reposta estabilizada. 2000 pés, está autorizado, reposta estabilizado 4076. Azul 4076, informa um helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Avião. Sim. Xanair 6356, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, o ajuste 1020. Comare quando possível, sabe, 356. Mantém o perfil da chegada número 3 na aproximação. Atenda, 356. Busca sobre a autorizada, Nani, manter a pista no 7 em frente. Olimpo 08, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 350. Seu limite é voar nessa proa por 7 milhas. Esquerda 350, limitado por 7 milhas. Plan 3216, desça para 4 mil pés, do ajuste 1020. 4.020, 3216. Zulu November, pronto, cópia. Autorizado, Serra November, India Charlie, decola pistão no 7, curva à direita, corredor axé, restrito no 1000 pés inicialmente, aguardando liberação do controle. Aciona o transponder 0135, frequência do controle em 120, decima 8. Zulu November, acessamento correto, confirme a quantas milhas se afasta? Gente, mantém o confirmando, gente, fica o transponder agora 5012. 5012. Gente, confirme pessoas a bordo? Para acionamento e táxi, chame torre em 118.95, ajuste no 020. Gastou 1025, chame a torre na frequência 118.95. Chame a torre na frequência 118.95, exército 1025, grato. Você copiou o solo? Eco Zulu November, torre. Eco Zulu November, táxi autorizado até o ponto certo, que seja a o Iscapica Bravo decolado 04, manter o reto da pista até cruzar 3 mil pés. Chame controle Salvador 120.8. vai manter os restos a 3.000 pés, câmara controle 208, obrigada. Torre Salvador, exército 0025. Exército 0025, torre. Já liberado pelo controle no portão rotatório. Exército 1025, pouso, pátio militar ou na pista 10? Pátio militar. Gente, aproxime, Través Norte, Torre de Controle, Exército 1025. Aproximado do Través Norte da Torre de Controle, Exército 1025. Ah tá, o Santa Brava decolou, da missão no 7 Salvador, vai manter até cruzar 3.000 pés. Busca essa Bravo, mantendo o contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés após a saída Momo, subindo para o 380. Mantenha até 3.000 pés após Momo, subindo para o 380, Busca Bravo. Azul 4076, confirma, estabilizada? Afirmativo. Azul 4076, completo final do procedimento ILS X-ray, chame torre 118, decimal 95. 1895. Arinha 7073, será que seu transponder não recebeu mesmo? Retravado. Azul 4076, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. 7073, confirma informação? É, no nível 1, 70. Arinha 7073, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Foi rotatória, reposte rotatória. Dando o eixo da pista 1028. Evitará o eixo da pista 1028, o exército 1025. Azul 4076, pôs autorizado pista 10, vento 160 graus, 099. Informação de tráfego, Alfa Serra 50, através norte, torre de controle, aproxima para o pátio lateral da pista 10, não intercede. Através norte, ciente, Livoso. 476, pista 10. Marinha 7073, voo em rotatória, desça para 500 pés, o ajuste 1020, reposte rotatória. Marinha 7073, mantenha-se em condições visuais a 500 pés, autorizado o cruzamento entre Sindra e Duna sem interferir com as aproximações. Mantenha a posição, Eco no 1-November. Olimpo 02. Olimpo 02, voando na proa de Mari para interceptar a chegada, mantendo o nível de voo 060, reporte para descida. Reporte 2771 no contato radar. 5,4 milhas sudeste de Salvador, reporte no ponto ideal de descida, voando na proa de Mari para interceptar a chegada. Já no ideal de descida, voando Mari. Azul 2771, desça para o nível de voo 060, ajuste 1020. 060, 1020, azul 2771. 1790, chame o centro Recife na frequência 1685, alterna 12545. 1685, 2545, gol, obrigado. Decolagem pesada, pista 7, 150 graus, 109. Limpo 08, curve à esquerda na proa 230. Seu limite é a magnética 120 de cima. Esquerda 230, limite para a pista de esquerda, 208. R6356, desça para 4.000 pés. 4.000 metros, 5.000. Azul 2771, desça para o nível de voo 050. Azul 2771, copiou o controle? 2771, não, me escuta. Azul 2771, desça para o nível de voo 050. 050, azul 2771. Estabilizou o 3216. Entre posição 02 indicada. É qual foi Juliette 02, cara. Salvador, boa tarde, papai. Agora é que eu dou um novembro, decolado no 7. Capitão Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, no meu pés, corredor Axé, reporte no farol da barra. No meu pés no Axé, vai reportar farol da barra, o Eco Zulu November. Olimpo 08, curve à esquerda na proa 185. Esquerda 185, Olimpo 08. Cara, então eu tomei. Montanar 6356, confirma sua velocidade indicada. 6356, está mantendo 2209. Janeiro 6356, reduza a velocidade para 1909. Estou vendo, 6356. Marque Juliette Romeu, ciente, mantenha 500 visuais e 500 pés, fique atento ao Marinha 7073, que irá fazer sobrevoo no, na Fonte Nova, mantendo 500 pés, um Alfa Serra 32. Porém, não visual, agora visual 12 horas mais, Juliette Romeu, Olimpo 08, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. Para 2000, no 020, 08. Passou o externo, baixo travado, 3296. 3296, pouso autorizado, pistão no 0, no 30 graus, no 09. Pouso autorizado, pistão no 0, está 3296. 3145, autorizado, direito, está 3296. Juliette Romeu, controle. Marque Juliette Romeu. Confirme visual com Marinha 7073. Visual, restrito operado, Marque Juliette Romeu. Atinge, Mateo, vai atingir 4000, 6356. Senar 6356, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3000 no 020, 6356. Senar 6356, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite é localizador. 030, Loco, 6356. Cidade Baixa, Rafael, Maduro, Lobato, Marquinhos, Campo. Sim, gente, Marquinhos, Rafael. Pós 2771, à esquerda. Informações. Azul 2771, autorizado desvio, após desvio, voo Itape. Após desvio, voo a Itape 2771. Também 04, aguarde com gentileza. Sim. Pessoal, é uma flamela, tá logo na entrada do 04 ali, o pessoal vai correndo aí, consegue tirar rápido. Sim, já foi informado ao fiscal. Começa no 2685, alterna no 2545. Secundário no 2545. Papatango Eco Zulu November, quando possível, se estimado para pouso. Zulu November estimando pouso em IBC aos 1635. 635, sim. Boa tarde, autorizado. Maceió, aerovia conforme o plano, saída Pucca, transição Caju, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5037, nível 350 autorizado, controle em 120, decimal 8. Autorizado Maceió, 350, conforme rota do plano de voo, decola a curva esquerda na Pucca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5037, chamando Zulu pronto no 05, gol 1864, bom. 1864, confirme pronto? Ah, informa ali quando pronto. Esse é o treinamento correto, reporte pronto. Voltar 32 no meia, bom dia. Prossigo o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Olimpo 02, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. Para 4000, 1020. Vamos lá, tudo bom, né? Tango Eco Zulu November. A gente mantém a escuta do controle aguardando para a subida. Autorizado a prodo destino Eco Zulu November. Também ingresso Juliette, posição 03. Azul 4463, após ingresso da aeronave de Atana, posição 03, autorizado para o pushback acionamento, São João para o TAS. Após o seu ingresso 03, autorizado 4463. Prossiga Marinha 7073. Marinha 7073, ciente, mantenha-se em condições visuais 500 pés, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, sem interferir com as aproximações, reporte rotatória. Copiou o controle? Chanel 6200, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 101020. 060, via mar, 0200, Chanel 6200, mantém o perfil da chegada. Solo ao Juno 7, libere à direita, chame solo 121, decimal 9. Pode liberar aí na porta. Pode pedir, por gentileza, para o balizador chamar a gente manualmente, porque a indicação eletrônica, o sol está batendo bem no de frente, assim eu não estou conseguindo enxergar aqui. Frente. Senai 6200, reduza a velocidade para 2509. 2509, segundo 6200. Controle, boa tarde, altar 9176. E LS 6356, Senai. Senai 6356, completo final do procedimento LS X-ray, chame torre em 118, decimal 95. 395, 6356. Controle, Senai 9176, boa tarde. Senai 9176, aciona identificação, voando para Bog para interceptar a chegada da Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste no 020. Via para o 070, vai 020, 9176. Azul 2771, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportaria estabilizada 2771. Tango Eco Zulu November, autorizando a subida para o nível de voo 085, ajuste no 020. Estabilizado ILS da 10 voo azul 2771. Azul 2771, informo dois helicópteros mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irão interferir na sua aproximação. Completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 118.95, azul 2771, no centro dos dados. Controle em Salvador, boa tarde, o bababá, Duna, leva forte. Papapá, Lima, Lima, Fox, acione identificação. Vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 060, seu limite ao localizador, desça para o nível de voo 080. A esquerda 060, descendo para o 080, limitado curso localizador, o Lima Lima Forte. Forma, já sei da mais. Tem. Olimpo 02, foi curva direita na proa 035. MS356, solo de 21, livre à direita, solo 21, decimal 9. 21963. 4463, 105 a bordo, 3 horas, Aracaju. Azul 4463, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via taxa Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 020, no voo. Autorizado, à direita, Índia, na 395, obrigado, 463, 1020. Ciência, estação na frequência livre. Alô, boa tarde, Gol 2067, informação mais. Gol 2067, boa tarde, mais de cópia. Tá. 1864, pushback, estacionamento 05. 1864, autorizado, pushback, estacionamento, chame pronto para o táxi. Chamada táxi, 1864. Olá, Oxené 6356, livrando a 6456. Oxené 6356, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Liberado para Juliette, 6356. Gol 2067, autorizado Guarulhos, aerovia conforme o plano. Saída da El, Leda, Mótiva, nível 360. Decola pista no zero, curva direita. Transponder 5053. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Matiu, de acordo com a rota do plano, da Ela de Mótima, 360 para Guarulhos. Decora da 10, curva direita, 5053, 1208, controle. 2067, repito o nível? Foi, 360. Correto, negócio pronto para o pushback e acionamento. Esse é o 0022. Correto, 4463, bom dia. Azul 4463, mantém o ponto de espera. Certo. Do pátio, Oxené 6356. Oxené 6356, de passagem, Boeing 737 da Gol, efetuando o push na posição 05 para o pátio 3, após autorizado ingresso, Juliette, posição 1-4. Ok, após o gol para 1-4, 4463. Vai aguardar, Alfa, Juliana. Aguarde só mais um minuto no ponto de pé, tem um tráfego que vai pousar na madeira agora. Sete. Marinha 7073 autorizado, base pela esquerda, para a pista no zero, aguardando autorização de pouso. Alguém está autorizado pista para a saída da Marinha. Afirmo. Solo Salvador, gol no 556, informa. São Mike para o Galeão. Gol no 556, hora certa 25. Autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irume. Decola pista no zero, curva direita. Transponder 5572. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado, boa forma, dia 90. Saída da El, Leda, Irume. Curva direita após 5572, 128, controle. 556, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto para push e acionamento, dono 556. Falo, Salvador, Azul 2771, livro na época. Azul 2771, efetua o cruzamento da taxa Alfa, prossiga via Kilo, parte 3, atento às instruções do balizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao balizador 2771. Papapá Lima, Lima Fox, informo que irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnético no 30 de cima. Aqui, o novo limite será o 30 de cima. Gente, mais 17 ao meu. Ali mantém 54463. Sino estabilizado? Está estabilizado. Limpo 02, completo final do procedimento LS-X3, chame torre 118, decimal 95. 2900. Baixando R6200, desça para 2000 pés, autorizado LS-X3 da pista 10, reposto estabilizado. Inicie redução para aproximação. 2000 pés, redução 6300. Continua a aproximação, aguarde autorização de posto. Guardando. Área 73, considere solo os 27 ao livrar estacionar no pátio militar, frequência livre. Confirma autonomia? 2 horas. Noite 64, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via taxa Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Ajuste no 020, bom voo. Evitante via Índia, chamando o aeroporto espera a torre. 118.95, obrigado, igualmente. Uma boa noite, boa noite também, cara. Azul 4463, livre decolagem, pista 0, vento 60 graus na faixa. Livre decolagem, 4463. Gente, continua a aproximação, mas na pista livre, né? O azul já iniciou na rolagem. Zoom. Está 91176, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 no 020, 9176. Papapá Lima, Lima Fox, reduz a velocidade para 1909. 1,60 graus, 8 mais. Vitor, ok? Afirmo. Gente. Controle Salvador, boa tarde. Passaria do 2230. Transfere, melhor de descida, informação Mike. Passaria do 2230, aciona identificação. Via chegada Aman, desça para o nível de voo 100, ajuste no 020. Via Aman para uma centena, ajuste no 020. 22, obrigado. É boa noite, Aman. Azul 4463 decolou aos 30. Chega agora o controle 20, decimal 0. 208, obrigado, capacete. Controle Azul 4463, bom dia. O 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Para 180, Coral Azul 4463. Avisou 6200, pista 6. Sané 6200, completo final do procedimento LSX3, chame torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Está 9176, desça para 2000 pés, autorizado LS e X3 da pista 10, rapaz estabilizado. 2000 pés, rapaz estabilizado. 9176. Olimpo 02, solo aos 31. Taxi via Alfa, na Delta mantém a posição, chame novamente para o planejamento. Olimpo 02? Prossiga. Taxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Via Alfa, chame na Delta. Chame 6200. Ajuste no 020, pouso autorizado, pista no 0. O vento no 50 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista no 0, chame 6200. descendo para o centro, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox desce para 3 mil pés. 3 mil, Lima Fox. Lima Lima Fox, reduz a velocidade para 1709. 709, Lima Fox. Bono 864, a linha mantém a pistola. A linha mantém o no zero, Bono 864. Até o pátio militar autorizado. Estou dando cruzamento até o pátio militar. Linha 200, solo, aos 32, direita 1, 21, decimal 90. Direita 1290, chame 6200, bacana. Xunem 6200, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 6200. Tá, 9176, complete sinal do procedimento LSX, chame torre 198, decimal 95. Tá lá. Boa tarde, Altan, 9176, estabilizado no INS. Altan, 9176, continue a aproximação, ajuste na 020, aguarde a autorização do ponto. Aguardando, 9176. A Fox desceu para 2 mil pés, liga ali a 73 para 90, altimetro 9020. Estabilizado no curso do localizador. Lima Lima Fox? Não escuto. Liga ali a 73 para 90, desce para 2 mil pés, altimetro em Salvador 1020, chama estabilizado. Para o 2000, pode estabilizar o localizador, Lima Fox.